Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Sejam bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica, ao vivo, aqui pela Rádio Esotérica FM e também com imagens diretamente pela Ustream. Vocês podem também nos ver, ouvintes, aí, quem está ao vivo aqui na página da rádio, na janela da Ustream. Cliquem aí, ouvintes, bem abaixo do nosso playlist. Assistam também imagens aqui do nosso programa. Muito obrigado pela audiência daqueles que nos acompanham ao vivo, online. E também a você que está nos assistindo aí pelos programas gravados. Muito obrigado pelo prestígio, carinho, a sua audiência. E vamos continuar aqui, ouvintes, a nossa saga com o livro O Sistema Solar. É a temática, ouvintes, que nós estamos estudando com vocês, o maravilhoso livro do Major Arthur E. Powell, que traz informações sobre o lado oculto, o lado esotérico do sistema solar, que é realmente uma temática difícil, uma temática que traz realmente informações que muitas vezes nós não temos um conhecimento prévio a respeito delas. São informações muito diferentes do que nos trazem a ciência e nos falam do lado espiritual das coisas. E no dia de hoje, ouvintes, nós vamos atingir aqui no livro O Sistema Solar o 13º capítulo, chamado Os Dias de Juízo. É um dos temas provavelmente mais polêmicos desse livro, ouvintes, porque ele trata exatamente do destino das chispas divinas que estão evoluindo no nosso atual sistema solar e muito especificamente aquelas que estão aqui evoluindo na cadeia terrestre, porque obviamente nós temos que tratar com as realidades que estão afeitas aqui ao ser humano. E dias de juízo, ouvintes, muitos esoteristas podem ter deixado essa ideia de lado, ouvintes, porque obviamente a ideia de um juízo final, um apocalipse, caros ouvintes, um Armagedon, um momento em que todas as coisas nesse planeta se resolveriam e os bons iriam para o lado, iriam para o céu, e aqueles que obviamente não fossem bons e que estivessem fazendo as coisas erradas iriam para a danação eterna e seriam separados da humanidade. Essas ideias os esoteristas realmente não têm normalmente no seu ideário. E realmente essa descrição que as religiões, muitas delas, fazem não são exatamente a realidade. Mas é um fato, ouvintes, que a evolução das chispas divinas, ela tem um certo escalonamento. Então nós já tivemos aqui a oportunidade de falar sobre os graus de consecução, né? Os graus que são atingidos na evolução das chispas divinas, e nós vemos que a comparação mais próxima, a analogia que realmente nos traz uma compreensão da evolução, nos traz a ideia de uma grande escola, ou seja, as chispas divinas, que são, em última análise, nós mesmos, estão cursando, né, um processo de aperfeiçoamento. E nós sabemos muito bem, ouvintes, que dentro de um curso, de uma classe, dentro de uma universidade, de uma escola, há pessoas que atingem uma graduação mais elevada, há aquelas que atingem uma distinção, há aqueles que têm um desempenho normal e há aqueles que ficam para trás, que se tornam repetentes, que têm que repetir os mesmos estudos e têm que realmente muitas vezes até cursar novamente anos, semestres de um determinado curso. E essa ideia que nós vamos trazer para vocês hoje aqui, ouvintes, ela tem a ver realmente com isso. Ela demonstra, ouvintes, de que há um certo momento da evolução de uma determinada cadeia, ou então de um determinado globo, e até mesmo de uma civilização, de uma raça, há um momento que não é possível mais o grupo de almas, o grupo de chispas divinas, de espíritos que estão evoluindo, ficarem juntas na mesma classe com aqueles seres que realmente não estão obtendo o desempenho adequado e que muitas vezes assim acabam até atrapalhando a evolução daquela classe. Então, ouvintes, essa ideia que muitos poderiam ter dispensado, ouvintes, o livro O Sistema Solar, ele nos traz de volta essa ideia, porque nós vamos dar aqui realmente os exemplos, a lógica desse sistema, para nós realmente percebermos, ouvintes, quais são as razões que nos levam a compreender que os dias de juízo, não o juízo final, mas sim momentos evolutivos que há grandes depurações, existem realmente grandes separações dos seres, que obviamente aqueles que ficam para a segunda época, aqueles que são repetentes, não vão para o inferno, não vão para a destruição, mas sim eles têm que ficar suspensos por um determinado período para reentrarem, obviamente, novamente na evolução dentro de um outro momento evolutivo. Então, o livro O Sistema Solar, ele é pródigo em trazer essas ideias, justamente porque ele nos mostra que haverão certos atingimentos, certas épocas da nossa humanidade, que a presença de seres atrasados realmente não só incomoda, né? Porque a tolerância só pode ser desenvolvida quando há essas diferenças, né, de progresso, mas o fato, ouvintes, é que nós temos no mundo hoje em dia seres realmente com evoluções muito, muito diferentes. Seres que, como indicou Jung, têm uma separação na sua evolução de cerca de 20 a 30 mil anos. Nós temos no mundo desde pessoas que já estão atingindo a grande santidade, a espiritualidade no sentido mais amplo do termo, e temos aqueles que realmente estão tão atrasados que, por exemplo, no livro aí O Sistema Solar, em outras literaturas teosóficas, são chamados até de primitivos, de selvagens, que obviamente é um termo um pouco radical demais para nós usarmos, mas o livro Sistema Solar, ele nos traz realmente a ideia de que há momentos, ouvintes, que não é possível mais prosseguirem juntos os seres dentro desse espectro evolutivo conjunto. É necessário realmente haver uma depuração. E nós estamos vendo, caros ouvintes, que no mundo que vai tendo um aumento progressivo da sua população, isso indica de que há uma aceleração evolutiva que nunca aconteceu com tanta intensidade como está ocorrendo nos dias de hoje. Então, o planeta Terra hoje, ouvintes, ele é palco de um processo realmente de expansão e ao mesmo tempo ele é um processo de decantação, de depuração dos processos que estão aqui acontecendo. Porque nós vemos que a humanidade, ela passa por crises de todos os tipos, desde crises econômicas, crises humanitárias, grandes fomes, grandes pestes, grandes doenças, epidemias, sempre assolaram a Terra, e com isso nós queremos dizer a humanidade. Felizmente hoje a fome e a doença, elas vão sendo controladas, vão sendo mitigadas, mas outros flagelos da humanidade, ouvintes, continuam a acontecer. Principalmente as grandes guerras, né? E assim, ouvintes, nessas guerras acontecem muitas dessas depurações. E o livro aqui, O Sistema Solar, né? Ele nos diz o seguinte, né? E é o ponto, caros ouvintes, mais crítico da evolução da Terra se dará não nessa atual ronda. Nós estamos na quarta ronda, exatamente no meio dessa quarta ronda. Já se virou a quarta ronda e meia dentro do giro da quarta ronda. E o livro O Sistema Solar nos diz: no meio da nossa próxima ronda, a quinta, verificar-se-á a grande separação, quando entidades humanas, não suficientemente adiantadas para progredir com as demais, serão postas de lado e passarão para um estado de suspensão, até que uma cadeia futura lhes proporcione oportunidades adequadas para prosseguirem em sua evolução. E esta parte do reino humano pode ser descrita como perdida para nós, ou seja, são os remanescentes, porque seus membros ficarão fora desta onda particular de evolução. Então, segundo a fraseologia universitária, deixarão de ser colegas de ano e transformar-se-ão, porém, em colegas de escola, que no ano seguinte serão homens de prol, em prol e por causa do trabalho que já fizeram e da experiência que já granjearam, né? Então está aí, ouvintes, a grande separação, ou seja, o grande dia do juízo, não o juízo final como dizem as religiões, ouvintes, mas sim o grande momento em que vai haver uma separação que permitirá aqueles estratos da humanidade que estejam mais avançados espiritualmente fazer uma aceleração da sua evolução. E aqueles que ficarem como retardatários, que nós vamos ver na sequência aqui no texto, são 2/5 da humanidade, eles terão que permanecer no nível de seres humanos para reencarnarem assim como humanos ainda na próxima cadeia planetária, que obviamente ainda não existe, ainda terá que ser formada. Então, esses retardatários serão os primeiros seres humanos da próxima cadeia. E esse processo também vai acontecer, ouvintes, com todos os reinos, não é só com o reino humano. Ou seja, haverá todo um processo de depuração no reino animal, no reino vegetal, para que aqueles seres mais evoluídos possam ter as melhores condições para o término da cadeia planetária. Então, a maior parte destes retardatários ou desses que irão falhar, isso acontece com elas por serem demasiado jovens embora sejam demasiados velhos para permanecerem na classe inferior, ou seja, o reino animal. E como já tiveram a experiência de passar pela primeira parte da cadeia terrestre, serão capazes na próxima de assumirem sua evolução com presteza e facilidade. E além disso, de ajudar seus semelhantes mais atrasados que não tiveram as mesmas vantagens. Pois é claro que, como estes, fracassam por serem demasiado jovens e não têm culpa nenhuma disso. Ou seja, os repetentes, quando eles voltam no ano seguinte, de certa forma eles já estão mais avançados por já terem passado por aquelas matérias, por aquelas experiências. É óbvio que nós estamos falando de seres espirituais, não estamos falando de estudantes. Então, as matérias aí que contam, gente, são as virtudes da vida, são realmente o aperfeiçoamento do ser humano. Então, ouvintes, é necessário nós termos uma consciência muito grande de que o atual momento ele é de aceleração. É um momento em que é necessário, ouvintes, termos consciência de que a espiritualidade ela não é simplesmente um acessório a mais para as nossas vidas, mas sim que a verdadeira essência do ser humano é espiritual. Nós precisamos cada vez mais nos aproximar de uma vida que incorpore a espiritualidade no cotidiano e quiçá um dia termos inclusive uma civilização espiritualizada, porque nós estamos aqui com esse propósito, ouvintes, e não com o propósito de estarmos aqui apenas sobrevivendo. Então, todos os esforços que são feitos pelos instrutores espirituais da humanidade para que haja um adiantamento, um progressivo melhoramento das virtudes, das qualidades, do nível que o ser humano tem como vista, ouvintes, não só o progresso individual, mas também o progresso coletivo. Então nós vemos as grandes exortações que os grandes santos fizeram no passado, ou até mesmo aqui grandes teósofos como Blavatsky, quando se referem aos seres que não fazem praticamente nada pela evolução espiritual, sobre eles, no seu livro A Doutrina Secreta, Madame Blavatsky disse: muitos são indolentes e inúteis que se recusam a tornar-se cooperários da natureza e que perecem aos milhões durante o ciclo vital manvantário. Ou seja, aqueles indivíduos que não fazem esforço nenhum para se harmonizarem com a natureza, que não fazem nascer dentro da sua personalidade, das suas almas, o lado fraterno, o lado cooperativo com a natureza, realmente ajudando o tecido social a progredir. E muitos não são apenas indolentes, mas até trabalham contra o processo, se transformando em seres violentos, em criminosos, em usurpadores. Então, ouvintes, são esses que acabam se transformando quase que automaticamente nos repetentes. Porque, obviamente, qualidades são requeridas para se progredir, ouvintes. Então, no momento da grande separação que vai ocorrer na quinta grande ronda, que está um bocado lá na frente na nossa evolução, se nós observarmos as perspectivas das cadeias planetárias, mas isso, ouvintes, não, pelo fato de estar muito adiante, alguns milhões de anos adiante, não significa que nós não devemos começar desde já, ouvintes, a aproveitar as oportunidades. Então foi, segundo aqui o livro O Sistema Solar, ele menciona inclusive o esforço do instrutor do mundo, o Cristo, né? Que com este objetivo de salvar o maior número possível de pessoas desse sofrimento adicional que é essa repetência, ouvintes, em termos espirituais, né? Foi com esse intuito que ele ordenou a seus discípulos, e isso está registrado nas Sagradas Escrituras cristãs, quando ele disse: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado." É óbvio que nós não devemos levar os termos condenação, ouvintes, ao pé da letra, porque não existe no universo um resultado infinito que seja provindo de causas finitas. Mas realmente, ouvintes, o sofrimento dessa repetência é muito grande. E os ritos que todas as religiões têm, como o cristianismo tem, como o batismo e muitos outros ritos correspondentes em outras religiões, são, sim, ouvintes, sinais da dedicação da vida ao serviço da fraternidade. E aquele que aprende, né, e vivencia, ouvintes, a verdade e orienta a sua face na direção certa, estará sem dúvida entre os salvos, né? Entre aspas, né? Ou aqueles que escapam ou que escaparão à condenação na quinta ronda que virá. E no livro A Vida Interna, né, Leadbeater escreveu: "Como vimos, a condenação significa apenas a rejeição deste eon ou cadeia de mundos, uma retropulsão para mais próxima das correntes vitais sucessivas." E é claro que a crença a que se acima se alude não se refere apenas aos homens que aceitam o cristianismo, ou o ocultismo, o esoterismo, ou o espiritismo, ou a teosofia, qualquer uma das doutrinas que foram propagadas pelos mestres, ouvintes. Mas não tem a menor importância qualquer que seja a religião que se professe, contanto que o homem vise a vida espiritual e coloque-se definitivamente ao lado do bem contra o mal e trabalhe sem egoísmo para seguir, para subir, para se auxiliar e principalmente para auxiliar o seu próximo, reconhecendo, ouvintes, o grande princípio espiritual que une todos os seres nesse planeta. Porque nós somos uma única espécie, a humanidade é um grande grupo, ouvintes, de um ponto de vista muito elevado, nós somos uma alma coletiva de seres humanos que estão evoluindo aqui nesse planeta, e não podemos, ouvintes, ficar presos dentro de uma visão egoísta, de uma visão solipsista, imaginando que é cada um por si e Deus por todos. Infelizmente, ouvintes, esta visão errônea está no coração de muitas pessoas nos dias de hoje. O individualismo está cada vez mais forte entre as pessoas, e não só, ouvintes, de um ponto de vista econômico, de um ponto de vista social, mas também do ponto de vista humano, do ponto de vista espiritual, até na busca, né, que nós sabemos que tem muito de individual, mas é necessário, ouvintes, estar sempre conectado com o nosso próximo, visando, ouvintes, uma visão global. Como disse John Lennon, ouvintes, que foi um grande artista, mas também um grande pensador. Nós temos que pensar globalmente, pensar na fraternidade humana do nosso planeta e agir, ouvintes, localmente, nas nossas vidas, na nossa família, no nosso local de trabalho, na nossa comunidade, ouvintes, mas sempre mantendo a visão coletiva. Porque ninguém, ouvintes, poderá realmente evoluir sozinho. Muitos progressos nós fazemos individualmente, mas progredir significa também estar consciente, ouvintes, da grande unidade que existe entre todos os seres, e não só do nosso reino humano, mas do reino humano e a sua unidade com os demais outros reinos. Então, ouvintes, se vai haver essa grande separação, esse dia de juízo, ou seja, um dia de julgamento, que obviamente não terá aqueles detalhes, né, cinematográficos que as religiões nos falam, mas, ouvinte, será um momento de depuração para que realmente seja possível a aceleração do progresso espiritual da humanidade. Mas vamos continuar falando disso, ouvintes, no nosso segundo bloco. Convidamos vocês para permanecerem aqui na nossa sintonia. E agora vamos ao nosso intervalo, ouvintes. Vocês vão ficar aí com o tradicional convite da Levir para vocês nos auxiliarem aí com a sua semestralidade, para que aqui as condições técnicas continuem aqui à disposição, para que esta e outras iniciativas permaneçam no ar na internet. Vamos ao nosso intervalo, ouvintes, voltaremos já já com o segundo bloco do programa Luxo Esotérico. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Luxo Esotérica de hoje, agradecendo aí muitíssimo a audiência daqueles que estão nos acompanhando ao vivo e de vocês, ouvintes, que também estão nos acompanhando pelas transmissões, pelas gravações, sempre presentes aí no site da loja Esotérica Virtual. É sempre uma satisfação nós estarmos junto com vocês, levando sempre o melhor dos temas do ocultismo, do esoterismo e da teosofia. Sempre levando aí mensagens que elevam a nossa consciência, que trazem uma visão mais ampla, ouvintes, dos processos da vida, dos processos da consciência, e sempre trazendo a visão esotérica, a visão teosófica para os nossos associados, nossos simpatizantes, nossos ouvintes e agora também os nossos telespectadores que estão sempre nos acompanhando aqui também agora com imagens pela Ustream. É uma satisfação, ouvintes, que nós possamos usar todos os recursos da tecnologia para trazermos informações que trazem, ouvintes, aí as possibilidades da evolução da nossa humanidade. Então, quando nós falamos, ouvintes, desse processo, desse desenvolvimento espiritual do ser, nós estamos, obviamente, falando não aqui dos corpos das pessoas, porque nós, cada corpo humano, cada ser humano aqui na terceira dimensão é uma projeção do seu ser interno. Todos nós, ouvintes, somos, na verdade, verdadeiramente as chispas divinas que habitam dentro de nós. Nós somos seres de luz, seres que temos dentro de nós a divindade e toda a natureza material, ouvintes, todos esses reinos que se manifestam ao nosso redor, eles estão aqui para que o ser humano possa manifestar a nossa a sua divindade aqui na Terra. Mas, infelizmente, ouvintes, muitos não se encontram ou não se reencontram dentro da sua verdadeira natureza. E aí, ouvintes, é que nasce toda a miséria humana, todo o processo realmente de degradação que nós vemos tão forte no nosso meio social, principalmente com o processo da violência. A violência, ouvintes, que está nos grandes centros, que está, infelizmente, pulsando ainda no coração de muitos seres humanos, é justamente o não reconhecimento da divindade interna que nós temos no nosso ser. Quando o ser humano ele conhece a sua divindade, ele passa, ouvintes, a ser mais harmônico. E da violência ele passa ao seu oposto, ou seja, ele passa a um processo de reverência. Então, ouvintes, são aqueles seres que não sintonizam a sua essência, aqueles que depois de tantos milhões de anos de evolução, de tantas centenas de encarnações humanas, de tantas milhares de encarnações como animais, não chegam a compreender, ouvintes, que nós somos seres divinos aqui na Terra, são esses, ouvintes, que serão realmente, lamentavelmente, mas para benefício da coletividade, serão suspensos, serão repetentes. E vocês podem se perguntar, mas para onde vão? Onde é que vão ficar esses seres, essas mônadas, essas chispas divinas, quando elas estiverem em suspensão? E isso, ouvintes, é uma coisa que acontece, inclusive, mesmo com os seres humanos normais, mesmo aqueles até mais avançados. Porque o processo das reencarnações, ouvintes, elas não são tão sucessivas quanto nós imaginamos. Pois só existe a necessidade que cada ser humano se encarne apenas duas vezes em cada grande sub-raça das sete grandes raças que se manifestam num determinado planeta. E nos intervalos entre as grandes civilizações, muitas vezes, ouvintes, nós mesmos ficamos suspensos no chamado Nirvana intercatenário, quando realmente existe a transição entre os planetas, entre os sete planetas que compõem a nossa cadeia. Todos nós, as 60 bilhões de chispas divinas, ficamos dentro no estado de beatitude, que é o Nirvana, que é a natureza essencial da nossa chispa divina. Ou seja, esse processo de suspensão não incorre, ouvintes, nenhum sofrimento para nenhuma parte envolvida. Ninguém é lançado no inferno onde existe um calor, uma chama e um sofrimento infinito. Também ninguém fica, ouvintes, num céu paradisíaco onde os anjos passam para lá e para cá tocando harpas em meio a nuvens e a sons angelicais e luzes diáfanas. Não é isso que acontece. E muitas vezes, entre as civilizações, nós passamos vários milhões de anos e é até comum que se passe várias centenas, milhares de anos no chamado Devakam, que é nada mais nada menos do que a sede da nossa alma no plano causal. E isso é uma coisa muito tradicional. As pessoas realmente altamente evoluídas tendem a se encarnar muito espaçadamente, a não ser quando elas estão fazendo um processo de evolução rápida, no sentido de se aperfeiçoarem espiritualmente. Normalmente, pessoas que têm um alto nível intelectual, um alto nível mental e de consciência, passam 50, 80 anos nos planos espirituais para cada ano de vida física aqui na Terra. Quer dizer, a vida na Terra é que é o verdadeiro sonho, ou pesadelo para alguns outros, né? Para a alma, porque a vida da alma acontece muito mais lá em cima, ouvintes. Não haverá nenhum sofrimento com relação a esta separação. Então é aqui, justamente na página 84 aqui da edição em português, da editora Pensamento aqui do livro Sistema Solar, é que há essa informação, ouvintes, que nós sempre dizemos aqui no nosso programa. Calcula-se que o número total que constitui o reino humano atual é de uns 60 bilhões de mônadas e chispas divinas, incluindo-se nesse número não só a população física, mas também as populações do plano astral, do plano mental e outros níveis espirituais. Então, como há, ouvintes, a expectativa de que 2/5 sejam repetentes dentro dessas 60 bilhões de chispas divinas e que 3/5 obtenham o sucesso, né? Então, daí que aproximadamente 36 bilhões, né, de chispas seguirão no progresso da cadeia planetária daqui a uma ronda exatamente, né, no meio da quinta ronda, que está bem lá na frente. Então 36 bilhões prosseguirão na cadeia terrestre, e ao passo que 24 bilhões ficarão então no processo de suspensão, serão os repetentes. Então, depois dessa grande separação, o meio estará especialmente adaptado ao rápido progresso dos egos ou das almas mais adiantadas, e será, portanto, de todo inadequado a entidade de uma fase muito mais baixa de evolução. Não haverá realmente ambiente para uma evolução mais simples, porque as grosseiras vibrações da paixão violenta necessárias ao desenvolvimento do corpo astral inerte e semiformado dos selvagens já não estarão disponíveis. Esta, caros ouvintes, é uma das razões por que haverá a grande separação. Ou seja, para que o indivíduo que vem do reino animal, né, que acaba de se individualizar, para ele viver as primeiras experiências humanas no nosso planeta, ele tem realmente que passar pelas experiências mais básicas, mais primitivas, e a excitação do corpo astral, do corpo emocional, é, lamentavelmente, uma coisa que ele tem que passar. Então, o planeta Terra, ouvintes, ele não é simplesmente um local onde evolui a nossa humanidade, mas existem 7 grandes reinos que estão evoluindo simultaneamente aqui. O reino humano é apenas um deles. Ou seja, existe o nosso reino, existe o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral e 3 outros grandes reinos elementais, que incluem, obviamente, os espíritos da natureza, e existe também o reino super-humano, onde estão incluídos e paralelamente ao nosso os anjos, os mestres e todos aqueles que ou não estão dentro da linhagem humana ou então ultrapassaram o nível humano. E então essa inadequação, ouvintes, do ambiente, pois não haverá, depois da grande separação, a possibilidade que as pessoas venham para a terra se encarnem e possam então vivenciar paixões, de serem violentos, de agredirem, de massacrarem, de realmente perseguirem, porque a violência, ouvintes, é uma forma que o ser humano ele manifesta o que está dentro dele. Se ele não tem nada dentro dele, então ele agride esperando justamente que o meio, que o karma o corrija, que o mostre o seu caminho. Mas chega um momento que isso realmente não é mais possível. Então, as entidades deixadas para trás, como já dissemos, tomarão seus lugares na cadeia seguinte e não sofrerão de modo algum por isso. Terão tão somente um período muito prolongado de repouso, então dentro desse nível celestial, né, do Nirvana, em que são capazes de apreciar, e ainda que a sua consciência durante esse período só esteja parcialmente acordada, estarão conhecendo certa dose de progresso interior. E quando elas voltarem, né, quando elas descerem outra vez para a encarnação, elas descerão para as primeiras fases da evolução da cadeia seguinte. E ali estarão entre os condutores da, então, humanidade primitiva. E o restante dessa humanidade, é claro, consistirá também em entidades humanas saídas do que ora constitui na Terra o nosso reino animal. Quer dizer, os repetentes encarnarão como humanos juntamente com os novos humanos, que será exatamente o reino animal que está na Terra, que vai passar na próxima cadeia planetária para o reino humano. E sempre relembrando que desde a época da Lemúria, ouvintes, está fechada a porta de entrada do reino animal para o reino humano. A não ser aquelas chispas divinas que estão presas nos corpos que infelizmente foram gerados pelo chamado pecado da Lemúria, que geraram os chimpanzés, os orangotangos, muitos dos símios que estão aí, os macacos que estão pelo mundo, ali estão presas muitas chispas divinas que obviamente serão os últimos que estão no reino animal que vão passar para o reino humano. Já não é possível que milhões, milhões, bilhões até de animais venham se encarnar como humanos. E outra razão importante para a necessidade dessa grande separação na quinta ronda é porque as raças humanas posteriores estarão em contato muito mais íntimo com os adeptos, ou seja, com os mestres, e também com os grandes devas, ou seja, com os anjos. E assim sendo, portanto, necessário manter-se num estado impressionável, prontos para receber um extravasamento de influências e responder a ele. Isto, por seu turno, exige que leve uma vida pacífica e contemplativa, que seria, naturalmente, impossível se ainda existissem no mundo raças, né, agrupamentos humanos selvagens, capazes de atacar e matar um homem que esteja ali em estado de contemplação, que leve uma vida pacífica dedicada à espiritualidade. As vibrações mais poderosas desse tempo não despertariam a natureza mais elevada dos seres mais simplórios ou selvagens, mas apenas lhe estimulariam e intensificariam as paixões inferiores, de sorte que ele nada ganharia por estar na Terra nessa ocasião, ao mesmo tempo que tornaria impossível o progresso das pessoas mais desenvolvidas. E não se deve pensar que todas as entidades humanas que conseguem atravessar o ponto crítico na quinta ronda chegarão à meta final estabelecida para a nossa cadeia terrestre? O que quer dizer atingir o nível asceca, ou seja, de adepto, de mestre de sabedoria? É o objetivo da nossa cadeia terrestre? Aqueles que realmente atingirão o objetivo serão, no final, mestres de sabedoria, como os mestres, aqueles poucos mestres que estão na Terra hoje, menos de 500, nós podemos adiantar para vocês, estão encarnados no mundo hoje, mas no final da sétima ronda da nossa cadeia terrestre, serão muitos e muitos milhões, ou 20 bilhões de seres humanos que estarão nesse nível. Então nem todos alcançarão esse nível. Ao contrário, calcula-se que apenas um terço dos que continuam na cadeia terrestre se tornarão mestres. Os outros dois terços terão de ingressar na cadeia seguinte, ou seja, a quinta, mas não nas primeiras fases. É provável que surjam mais ou menos em seu ponto médio. Para eles, no entanto, a situação será complicada pelo fato de ser a meta estabelecida para a quinta cadeia mais elevada do que a fixada para a cadeia atual, que é a quarta. Isto é, a cadeia atual é a terrestre, estará, portanto, um nível mais alto que deverá ser atingido que o atual. Ou seja, a verdadeira meta para nós, ouvintes, é atingirmos o que atingiram os mestres de sabedoria. E apenas um quinto, ouvintes, de todas as 60 bilhões de chispas, ou seja, 12 bilhões de seres humanos vão, ainda enquanto existir esse planeta Terra, vão atingir o nível de mestres de sabedoria. Então, mesmo aqueles ouvintes que estiverem chegando perto, terão, de certa forma, de vivenciarem a experiência da repetência que acontecerá para muitos o dia do juízo na quinta ronda, porque aqueles que não atingirem o nível de mestre nesse planeta terão que esperar junto com os repetentes para se encarnarem na quinta cadeia de mundos, que terá um planeta novo, mas não encarnarão nas primeiras fases, vão se encarnar lá pela quarta ronda, terceira ou quarta ronda daquela cadeia, para atingir então os objetivos daquela cadeia. Então existe inclusive um gráfico que demonstra exatamente esses objetivos, ouvintes, é o diagrama 16 que nós vamos aqui mostrar para vocês, que tem exatamente os sucessos, né, que são necessários nas cadeias planetárias. Então a nossa humanidade, ela precisa alcançar a quinta iniciação, aquela de asceca, mas apenas um quinto da humanidade é que vai atingir esse nível. E nos substratos restantes, ou seja, vão ter haverão aqueles que, seguindo o caminho mais árduo, atingem a condição de adepto, né, em rondas anteriores à quinta, né? Outras, as que, atingindo a meta estabelecida, tornam-se adeptos na sétima ronda da nossa cadeia terrestre e formam então a vanguarda das que seguiram o caminho habitual. E haverão aquelas também que atingirão a quarta grande iniciação, ou seja, ao nível de Arhat na sétima ronda, e as que estão nos três níveis inferiores do caminho da iniciação e passarão pela primeira, segunda e terceira iniciações. E haverão, obviamente, aquelas todas aquelas 2/5 que serão as falhas, né? As que falharam no ponto crítico da quinta ronda. E seguirá para a próxima cadeia a grande massa do reino animal, que chegará à individualização no reino humano no fim da sétima ronda, e assim formará a humanidade da quinta cadeia. Então, do número total de almas empenhadas na evolução da nossa atual humanidade, cerca de 60 bilhões, né, é um número total, dessas espera-se que 1/5 atinja o nível de mestre, de Aseca, antes do fim da sétima ronda. Outro 1/5, nessa mesma época, terá atingido o nível da quarta iniciação, de Arhat, a iniciação que o mestre Jesus atingiu há 2000 anos atrás. E um terceiro 1/5 estará nas 3 primeiras iniciações da Fraternidade Branca. E então nós vemos, ouvintes, que esse processo todo terá os seus sucessos. Para nós, realmente, o objetivo é muito alto, né? Mas além de tudo isso, ouvintes, existem, além de haver esse grande processo, né, da grande separação, haverá também um processo que é conhecido como o daqueles juízos menores, ou seja, existem juízos, ouvintes, que acontecem também não só na cadeia planetária como um todo, como nós estamos vivendo nesse momento, mas também acontecem juízos, não juízos finais, mas grandes separações também nas raças. Existem separações nas cadeias planetárias e também no nível até das civilizações. Ou seja, há momentos na história da humanidade que realmente não é possível, né? Já se tem, antes da grande separação que vai ocorrer na quinta ronda, que ainda está muito distante ainda na evolução, nós sabemos que haverá, ouvintes, a necessidade de outras separações, digamos assim, menores, né? Então são separações que são chamadas de ordens diferentes. Então nós estamos, para os nossos telespectadores daí, o stream está aí na tela, os diferentes níveis dos dias de juízo, né? Que são de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e quarta ordem, né? Ou seja, há separações de primeira ordem na nossa atual cadeia. Essa separação acontecerá na quinta grande ronda. E aqueles que forem rejeitados estarão inaptos para o resto da cadeia planetária. E elas retornam, né, apenas na cadeia planetária seguinte. Os juízos de segunda ordem que ocorrem, né, no 1/5 período global, né, são aqueles que são rejeitados para a atual ronda e voltam na ronda seguinte. Já nós vamos explicar isso. E os dias de juízo de terceira ordem são aqueles que são retirados de uma raça raiz e são rejeitados para a continuidade da vida num determinado planeta, e eles voltam então no planeta seguinte. E aqueles, né, que são os dias de juízo de quarta ordem são aqueles que são rejeitados em uma determinada sub-raça. Então eles ficam inaptos para uma determinada raça e eles voltam então na raça raiz seguinte. E o fato, ouvintes, é que nós vivenciamos dentro do processo do século XX, principalmente, um grande juízo, ouvintes, chamado de terceira ordem, né? Ou seja, onde houve dentro, nesse meio da quinta raça raiz, uma grande separação de seres que não viverão mais, ouvintes, nesse planeta Terra. Porque realmente o que aconteceu, né? Pessoas que estão aí esperando o fim do mundo no ano de 2012 deveriam ter um pouquinho mais de senso crítico com relação à história, ouvintes, não ficar esperando o fim do mundo num determinado ano, num determinado momento, mas sim se colocarmos em perspectiva o século XX, ouvintes, onde as diversas guerras, revoluções, as grandes pestes, as grandes revoluções, não só culturais, mas sociais, que levaram não só benefícios, mas também muitos malefícios a cerca de 200 milhões de pessoas. Esse é um número total, ouvintes, de pessoas que faleceram em guerras de intensa antifraternidade, né? Onde povos se enfrentaram com ideias realmente completamente erradas, totalmente fora, ouvintes, da verdadeira noção de fraternidade, de espiritualidade. Seres humanos demonstraram, ouvintes, por A mais B, que não tinham condições mais de permanecer dentro da evolução da vida nesse período global, que é o período da vida da Terra. Então, muitos espíritos, muitas chispas divinas passaram por esse dia de juízo de terceira ordem e não mais se encarnarão nesse planeta, ouvintes. Só vão se encarnar no próximo globo, dentro dessa quarta roda, que vai ser no planeta Mercúrio. E muitos também, ouvintes, foram também suspensos num juízo de quarta ordem, foram suspensos da atual raça raiz dessa grande civilização, que é a civilização ariana, a raça ariana. Só vão poder se encarnar na próxima raça, que é a sexta. Então, ouvintes, os processos de dias de juízo, esses dias de separação, eles são um método para que haja possibilidade de que aqueles que permanecem, ouvintes, tenham um campo mais livre para continuar evoluindo. Então, inclusive, esse grande processo que aconteceu no século passado, os mestres da Fraternidade Branca indicaram que foi uma das poucas oportunidades na história da humanidade que houve um juízo, né? Não um juízo final, mas houve uma grande separação sem a necessidade de que fosse destruída toda a raça, que foi o caso que aconteceu na Atlântida, que pereceu com grandes catástrofes físicas, e também aconteceu na época da Lemúria. Ou seja, os dias de juízo da Lemúria e da Atlântida acabaram por dizimar todos os seres daquelas raças. E na nossa quinta raça, ouvintes, que é a raça intelectual, né? Entre aspas, né? A raça do intelecto, a raça da mente, nós fizemos algumas guerras aí, ouvintes, que foram realmente uma hecatombe, foram um Armagedon. Tem gente que não consegue perceber isso, ouvintes. O fim do mundo não vai ser em 2012, ouvintes. Já foi os primeiros 50 anos do século passado é que foram realmente o fim do mundo, e ali muitas pessoas, muitos egos, muitas almas foram separadas da humanidade para que se abrisse caminho, ouvintes, para uma grande aceleração espiritual que está acontecendo no mundo. Devido ao adiantado do horário, ouvintes, nós temos que encerrar por aqui, mas recomendamos a leitura do livro Sistema Solar para que vocês estejam mais ao par desse assunto, e pedimos também a sua reflexão sobre o que significa isso, ouvintes. Porque realmente a espiritualidade vai ser a tônica dos próximos eons, dos próximos ciclos que virão. Então nós temos que ser precursores desse processo, começar na nossa vida, ouvintes, a viver espiritualmente e a transmitir isso para as pessoas, praticar a fraternidade e a espiritualidade de uma maneira ativa, de uma maneira a transformar o mundo que nós vivemos. Não precisamos ter medo, ouvintes, desse dia de juízo, se nós vivermos de acordo com os preceitos da fraternidade e da espiritualidade e estarmos sempre em conexão com a nossa essência. Então, ouvintes, o programa Lux Esotérica está terminando aqui, mas vamos convidá-los para a nossa última vibração. Convido a todos vocês, ouvintes, para nos unirmos nessa nossa egrégora, fechando os nossos olhos, sintonizando a chispa divina no centro dos nossos corações. Vamos fazer brilhar a luz da divindade que está dentro de nós e fazê-la se irradiar ainda mais forte. Vamos preencher todo o nosso corpo com a irradiação, com a luz da nossa mônada, da nossa chispa divina que habita os nossos corações. Que essa luz ilumine, nos harmonize, pacifique toda a nossa natureza, nos faça realizar a fraternidade, a unidade entre todos os seres. Que essa luz preencha todo o nosso ser, ilumine ao nosso redor e diante de nós o caminho da evolução. Vamos, ouvintes, internalizar, compreender e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes. Muitíssimo obrigado por receberem essas palavras com muito carinho, com muita devoção, e que essa chispa divina que brilha em todos nós, ouvintes, se expanda ainda mais e a nossa mente esteja sempre em busca de mais informações, mais conhecimento e uma vida mais harmonizada. O programa Lux Esotérico, ouvintes, está a serviço dessa mensagem. E terminamos aqui mais um capítulo desse livro Sistema Solar, mas convidamos a vocês a estarem conosco sempre com muito entusiasmo nas próximas edições desse programa. A todos desejamos um ótimo fim de noite, um bom descanso. Fiquem agora com a programação musical e interativa da Rádio Esotérica FM. Recebam aqui o abraço virtual, mas sempre caloroso, fraternal, ouvintes, para todos vocês. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.